A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, vamos continuar a nossa devocional no livro No Deserto, que em português está Números, escrito Números, por causa da tradução do hebraico para o grego, também na Septuaginta, tradução do hebraico para o grego. Mas a origem do nome, o nome original é No Deserto, porque retrata toda a vida do povo de Israel na constituição desse povo como nação, no deserto. O povo foi forjado como nação no deserto, recebeu aí a lei do Senhor. Lei judicial, lei moral, lei sanitária, toda a lei da parte do Senhor, lei judicial. Então, nós entendemos e queremos passar para você que o nome original é No Deserto. E vamos hoje para o capítulo 10, tá bem? Capítulo 10. Me perdoem, capítulo 11. Já tínhamos chegado ao capítulo 10 e estamos caminhando essa semana para chegar à metade do livro. Mas antes disso, eu vou ler a devocional enviada pelo irmão Everson. Orem por ele, ele está com também mais um que está com esse problema gerado pela picada desse bichinho que gera chikungunya, e outras, dengue, e então ele passou algumas dificuldades e ainda está passando. Orem por isso. Também agradeço imensamente por todas as mensagens que recebi ontem, pelo aniversário, da minha vida e também pelo aniversário do ministério. Não vou citar um nome, porque se eu citar um nome, vou deixar de citar outros. Então, a todos aqueles que, enviaram uma palavra de ânimo, uma palavra de parabenização por mais um ano de vida, e nós louvamos a Deus por mais esse ano de vida, e consolido ainda mais a afirmação que tenho dito a você, estamos chegando no momento, já chegamos no momento, não estamos chegando, já chegamos no momento onde daqui para frente é tudo ou nada. Na verdade, sempre o Evangelho foi tudo ou tudo. Ou você é cristão ou você não é. Ou está comprometido com o reino ou não está. Então, ao invés de dizer tudo ou nada, nós podemos dizer tudo ou tudo. Agora é hora de apertar o pé no acelerador e dar tudo, entregar tudo que é possível para o Pai ficar feliz. Sobretudo, irmãos, não as atividades, não os ministérios, porque isso tudo ele pode levantar as pessoas para realizar. Mas o que ele mais espera é que nós entregamos todo o nosso coração, toda a nossa mente, todo o nosso sentimento, todas as nossas palavras, todas as nossas obras. Isso que ele deseja. Que nós sejamos seus filhos queridos, à imagem e semelhança de Jesus. E os ministérios, claro que agradam a Deus também, se nós fizermos aquilo que ele deseja, mas não adianta nada realizar ministério e até ser bem-sucedido no ministério, que você ocupa, se o seu coração está longe dele. Porque bons líderes também não estão, em tão grande número atualmente, né? Há uma carência de números de líderes em todo o mundo, podemos dizer assim. Não são tantos assim que podem realizar o trabalho segundo a palavra do Senhor, mas ainda que esses consigam realizar as atividades e tudo aquilo que Jesus designou, se porventura alguém realiza os ministérios, os mais diversos, e o seu coração está longe de Deus, não agrada a Deus. Então há pessoas com uma capacidade, há pessoas com uma capacidade de liderança, há pessoas com uma capacidade de falar e outras coisas mais, e podem passar por pessoas abençoadas, podem falar bonito e os outros ouvirem, mas falar bonito não resolve. O que agrada a Deus, de fato, é a fidelidade do nosso ser. Ser é um conceito maior do que coração, maior do que todos os outros itens que eu mencionei. Ser é maior que o pensamento, sentimento, palavras, obras, é aquilo que eu sou, é aquilo que Deus me fez, a priori. As outras coisas vêm depois. Então, o que agrada a ele é o seu ser entregue a ele totalmente. Tá bom? Esse capítulo é lindo, ele tem algumas verdades espetaculares e eu quero que você esteja atento a isso. O último recado é que a estatística, do blog já chegou pela missionária Vivian Abnegada, que trabalha. Ela é física, astrofísica, trabalha também em outro ofício, dando aulas de manhã, de tarde, talvez à noite também. Mesmo assim, não abre mão da sua entrega total a Jesus e ela mandou avisar que todas as mensagens já estão no blog, de números também. Então, aquela orientação que eu dei para você, para falar para o seu amigo, parente, conhecido, todas as mensagens estão no blog. Então, você pode consultar o blog e encontrar todas as mensagens. Há notícias alvissareiras, há notícias ótimas do blog, mas eu ainda não fechei a contabilidade do WhatsApp. Assim que eu fechar a contabilidade do WhatsApp, eu já dou o total geral de WhatsApp e blog, avisando para você que no máximo no início de maio eu espero, estou traçando uma meta, pedindo a Deus que ele referende, se for do agrado dele, se for da vontade dele, que no dia 1º de maio, dia do trabalho para nós aqui no Brasil, nós já iniciemos o trabalho também no YouTube. Tá bem? Era isso. Agora eu vou ler a devocional e já vamos para o capítulo onde nós temos alguns destaques para compartilhar com você. Gigante é tudo aquilo que desafia você e parece ser maior do que você. Há gigantes que estão fora de nós e outros que estão dentro de nós. Os gigantes sempre se levantam para nos intimidar. Fanny Crosby venceu o gigante da cegueira. Ela foi a maior compositora evangélica de todos os tempos. Escreveu mais de 8.000 hinos. Essa mulher viveu 92 anos, porém ficou cega na sexta semana de vida. Em vez de ser vencida pela cegueira, transformou-a num farol para iluminar milhões de pessoas em todo o mundo. Ele nos desejou bênção e nós desejamos bênção também a ele e à família e a todos e todas que nos ouvem. Muito bem. Vamos ler o capítulo 10 para que 11, duas vezes já falei errado, irmãos. Capítulo 11, para sermos edificados, tá bem? E eu vou destacando para você efetivamente aquilo que é essencial nesse texto. E aconteceu que, por estarem passando por muitas dificuldades, os israelitas começaram a se queixar a Deus, Yahvé. Assim que o Senhor ouviu suas reclamações, ficou irado e fez cair fogo sobre eles. O fogo ardeu de súbito entre eles e destruiu uma ponta do acampamento. Olha o perigo de ficar reclamando, se queixando, não naquele sentido de abrir o coração para Deus, conversar com Ele, clamar, pedir, suplicar, não. Reclamar mesmo, murmurar mesmo. Deus fica irado e manda o fogo do céu, e muitas vezes isso destrói o acampamento de alguém, que pode ser sua própria vida, mas pode ter uma abrangência maior. Então, irmãos e irmãs, antes de Yahvé ter revelado a sua Torá, Torá significa lei, e promulgado sua aliança no Monte Sinai, que está lá em Êxodo 19 e 20, já está ministrado no blog, a rebeldia e a murmuração do povo foi tratada com mais compaixão e menos severidade. Está lá em Êxodo 15, 16 também. O que nos ensina que a mais plena revelação de Deus, qual é a mais plena revelação de Deus? A própria pessoa de Yahvé, em Jesus Cristo. Essa é a plena revelação de Deus. Absoluta revelação de Deus. Exige um comportamento mais adequado à palavra de Deus. Os 10 primeiros capítulos de Números enfatizam a completa obediência de Moisés e do povo de Israel às ordens de Yahvé. Ah, que maravilhoso foi até agora, foram os capítulos que nós lemos, que bênção, os 10 primeiros, né? Que bênção, obediência, louvor, adoração, tudo isso foi maravilhoso. Contudo, agora passados apenas 3 dias de marcha no deserto, o povo retornou ao seu estilo de vida queixoso e amargurado, rebelando-se injustamente contra a pessoa de Deus. Os israelitas tinham agido de modo semelhante logo no terceiro dia do seu livramento milagroso nas águas do Mar Vermelho, Êxodo 15. Em seguida, se queixando de novo em relação ao maná, Êxodo 16, e por causa da falta d'água, Êxodo 17. Deus usa de misericórdia e manda um raio consumir parte da extremidade do acampamento, apenas como aviso. Primeiro livro de Reis, no capítulo 18. Então, essa é a primeira verdade, irmãos e irmãs, que nós ainda vamos encontrar no versículo 2 e 3. Em seguida, o povo clamou, pedindo socorro a Moisés, depois do fogo do céu, né? Que orou a Yahvé e o fogo extinguiu-se. Por esse motivo, aquele lugar passou a ser chamado Taberá, porque o fogo da parte do Senhor queimou entre eles. Direto e reto. Irmão, irmã, não se queixe, não reclame, não murmure diante do Senhor. Está faltando algo? Todos nós temos algo que falta, todos nós. Você pode pegar o maior milionário do mundo e ele tem uma falta. Não tem a falta de bens materiais, mas tem outras faltas, tem outras necessidades. E o que a Bíblia nos ensina é não murmurar contra Deus. Bem direto, bem objetivo, direto e reto mesmo, como eu disse. Não murmure, pare de murmurar agora. Ontem eu estava numa expectativa assim romântica, até romântica, cheio de esperança, cheio de alegria com relação a um encaminhamento que precisava ser dado para essa nova fase que estou começando a partir já de abril, mas que vou começar dia 1º de maio. Primeiro, segundo, dia 1, dia 2, ali no início de maio. E de repente, quando eu achava que tudo estava encaminhado numa direção, se não exatamente como eu esperava, mas próximo pelo menos do que eu esperava, para realizar esse ministério dentro daquilo que estamos planejando, de entregar tudo, fui surpreendido por uma resposta negativa, vamos dizer assim. Coisa que criou uma tristeza, um mal-estar, uma surpresa até pela questão, vamos dizer assim, para não entrar na especificidade. Irmãos, em nome de Jesus, eu vos afirmo, não houve da nossa parte nenhuma queixa, nenhuma murmuração, porque a Bíblia tem está saltando aos meus olhos, está saltando para o meu coração. Já faz 4 anos e meio que isso voltou a acontecer. Aconteceu na conversão, aconteceu ao longo do ministério, embora erros tenham acontecido, mas agora de novo está saltando, saltando. Parece que as letras de lá da Escritura saltam para dentro. E por isso, dentro de nós, e por isso eu vos afirmo: não houve uma queixa, uma murmuração. Houve a surpresa, sim. Se eu não disser que houve a surpresa, eu não estarei sendo verdadeiro. Mas, tirando a surpresa, eu entendi que estou orando a Deus e Deus disse: olha, para essa questão que você está imaginando aí, a resposta é não. Então, eu quero dizer a você, se está faltando algo, se você está esperando algo, se você está clamando por algo que está faltando, isso parece uma coisa gigante, como diz a devocional do irmão Everson, parece uma coisa gigantesca. Então, entenda que você vai vencer o gigante, que Jesus de Nazaré já venceu o gigante, Davi venceu o gigante Golias lá no passado, Jesus venceu o gigante do pecado e da morte, e nós somos mais do que vencedores de cada gigante. Por isso que não deve haver em nosso coração nenhuma reclamação, nenhuma murmuração, mas a completa compreensão de que Jesus Cristo é o Senhor. E se Ele é o Senhor, Ele está no comando. Deixe Ele comandar, que a melhor resposta é o comando dele. Amém. Essa é a primeira verdade. Agora, a segunda verdade é a queixa do povo. Vou ler para você a partir do versículo 4 até o versículo 9. Um bando de estrangeiros que havia no meio do povo de Israel encheu-se de cobiça e gula, e até os próprios israelitas tornaram a reclamar, murmurando: quem nos dará carne para comer? Nós nos lembramos do peixe que comíamos por um nada no Egito, dos pepinos, dos melões, das verduras, das cebolas e dos alhos. Agora estamos definhando, privados de tudo, nossos olhos nada veem, senão esse man, que é o maná, né? Man, que é o maná. E o maná era como uma semente de coentro e tinha aparência de resina. O povo espalhava-se pelo arraial para recolhê-lo e o triturava no moinho manual ou socava-o em um pilão. Depois cozinhava o maná e com ele fazia bolos. Tinha gosto de bolo amassado com azeite de oliva. Quando o orvalho caía sobre o acampamento, durante a noite caía também o maná. Segunda verdade. Irmãos, aquilo que Deus provê para nós, aquilo que Ele já proveu para nós, que é o pão que desce do céu, o maná que desce no céu, lá no deserto ele providenciou literalmente o maná, que tem aqui a sua especificidade. Mas lá no Novo Testamento nós vamos entender que Jesus é o maná, Jesus é o pão que desce do céu. Por isso não precisamos reclamar, porque Deus vai prover o maná e ponto final. Deus proveu o maná. Deus proveu o maná. Deus proveu o maná para todas as áreas da sua vida. Aqui era uma questão mais de alimentação, era uma questão mais do corpo, né? Mas eu quero dizer a você que Jesus providencia o maná para todas as áreas da sua vida. Aleluia, louvado seja Deus. Ele proveu o maná. E tem só uma curiosidade aqui nesse texto, que na verdade é uma mentira, não da Bíblia. É uma mentira dos reclamões. É uma mentira dos queixosos. Imagine só, um povo escravizado há 400 anos, e mesmo esses que saíram com eles, estrangeiros, quem sabe alguns soldados do Egito, que não foram afogados, que foram com Israel antes do mar se fechar, quem sabe alguns nobres que viram o poder de Deus nas pragas. Olha o que eles dizem, né? Que mentira! Nem os escravos hebreus, nem o soldado, nem algum, né, pseudo-nobre tinha essa abundância de comida, sobretudo os escravos, tinha essa abundância de comida para que eles ficassem com saudade, com cobiça, com gula. Isso é papo furado. Versículo 5: nós nos lembramos do peixe que comíamos por um nada no Egito. Mentira, não é um nada, é pela escravidão. E quem estava junto, mesmo que fosse alguém que fosse egípcio, que saiu junto com Israel, não era por nada, era pelo seu trabalho. Então, nós comíamos do peixe. Parece que havia uma abundância de peixe para os escravos. Ora, se fosse tão maravilhoso assim, se houvesse tanta abundância de alimento e eles não fossem tratados com um chicote, e eles não fossem tratados como escravos, mas eles tivessem sido incorporados no Império Egípcio, ora, ninguém ia sair de lá. É simples você meditar, mas é simples para um garoto que está fazendo o ensino fundamental. É simples para ele, que está no terceiro, quarto ano do ensino fundamental. Você pergunte para ele: ora, um povo que foi incorporado no Império Egípcio e coma peixe em abundância, não pague nada por isso, e come pepinos, e coma pepinos, e coma melões, e coma verduras, e coma cebola, e coma alho, né, no tempero, em tudo ali. É um povo que quer sair dali? Ora, o garoto vai responder, ou a garota vai responder: claro que não. Claro que não, isso é uma mentira. E eu volto a dizer, ainda que tivesse sido um egípcio que se viu as pragas e saiu junto, poderia ter um soldado que antes do mar se fechar tivesse saído junto com Israel, trabalhava duro para manter os escravos lá ao pé do seu serviço. Trabalhava duro como soldado e não tinha um salário tão abundante assim, porque a gente sabe como são os impérios. Então isso é mentira. Isso é mentira. E se fosse um nobre que tivesse saído do Egito, bom, primeiro, por que que um nobre sairia, né? Ah, mas ele viu o poder de Deus. Mas ele viu o poder de Deus, e agora, um segundo depois, ele está reclamando desse Deus que ele está, vamos dizer que fosse um nobre, ele está perplexo com o poder desse Deus que manda as 10 pragas, que acaba com o Império Egípcio e acaba até hoje. O Egito nunca mais foi. Irmãos egípcios, se vocês estiverem me ouvindo na próxima sequência, né, porque nós estamos em 20 países. Se vocês nos ouvirem, não estou falando de vocês agora. Estou só constatando que um dia o império egípcio foi o maior do mundo. E se tivesse algum nobre, assim, com superabundância de tudo, ele não ia se queixar de um pouquinho de alimento que acabou, não. Ele ia saber que o Deus que operou os milagres ia operar esse milagre também. Ponto. É simples. É um garoto ou garota do terceiro, quarto ano do fundamental. Do fundamental. Que na minha época era chamado de primário, tá bem? Mas do ensino fundamental. Então, essa é a segunda verdade. Primeiro, guarde esse versículo, né? Que nós não devemos reclamar porque as reclamações acendem a ira de Deus. E quando Deus fica irado, pode ter certeza que uma ponta do acampamento da sua vida, você que é o tabernáculo de Deus, poderá ser atingido. Segundo, o povo volta a se queixar. E volta a se queixar com mentiras. É isso que eu estou dizendo. A pessoa agiganta o seu problema. Pegar a devocional do Everson de novo. Ela torna o seu problema num gigante. Ela pega uma lente de aumento, né, uma lupa, e ela enxerga o seu problema como um problema gigante, insolúvel. E ela mente para si mesma e mente para as pessoas que estão ao seu redor, e isso faz com que gere uma murmuração, uma queixa comunitária, uma reclamação. Pare com isso. Dê graças. A Bíblia diz: em tudo dai graças. Essa é a vontade de Deus. E ore sem cessar. Então, essa é a segunda verdade que eu deixo para você. Tá bem? A terceira verdade. A intercessão do profeta de Deus, a saber, Moisés. Moisés, que é um símbolo de Jesus, né? O libertador. Moisés ouviu o povo a chorar. Cada família, versículo 10, à entrada de sua tenda, a ira de Yahvé se inflamou com grande ardor. Moisés sentiu-se profundamente desgostoso e questionou o Senhor: por que fazes mal a teu servo? Por que achei graça aos teus olhos, visto que me impuseste o encargo de todo esse povo? Estava duro para ele, estava duro para o líder, estava duro para o pastor, né? Aguentar aquela reclamação toda. Fui eu, porventura, que concebi esse povo? Pergunta Moisés. Olha a liberdade que um homem de Deus verdadeiro tem com o pai. Uma mulher de Deus verdadeira tem com o pai. Olha só, fui eu porventura que concebi todo esse povo? Fui eu que o dei à luz? Para que me digas: carrega-o em teus braços como uma ama que aconchega e conduz um recém-nascido, a fim de levá-lo à terra que prometeste sob juramento a teus antepassados? Moisés abre o coração aqui e fala: fui eu que criei eles, eu que amamentei, eu que. Os constituir como povo, ele abre o coração, ele rasga o coração. Onde poderia eu conseguir carne para dar todo esse povo? Eles insistem em suas queixas contra mim, chorando e exclamando: dá-nos carne para comer. Não posso eu sozinho conduzir toda essa multidão de pessoas. Essa é uma responsabilidade muito além das minhas forças. Portanto, se é assim que desejas me tratar, então é melhor que me tires a vida agora mesmo. Se te agradas de mim, não me deixe ver a humilhação e a minha própria ruína. Que espetáculo para falar de oração. Alguém que tem amizade com Deus abre o coração para falar das questões minúsculas da sua vida, mas que lhe causam dor, e das maiúsculas que lhe causam dor também. Moisés simplesmente vira para Deus e abre o coração e diz: o que está acontecendo, Senhor? Eu, por acaso, eu achei graça diante de ti, né? Mas por acaso eu dei à luz a esse povo, Israel? Eu carrego nos braços, como uma ama conduz um recém-nascido? Eu vou levá-los à terra prometida? Como é que eu vou fazer isso? Onde eu poderei conseguir carne para 2 milhões de pessoas, no mínimo? Eles insistem, são queixosos contra mim, chorando, exclamando: dá-nos carne. Agora o versículo chave do item 3. Eu quero que você ore assim daqui para frente. Meu irmão, minha irmã, não importa o seu ofício, não importa se você é líder na igreja, não importa se você é pastor, você tem que aprender capítulo 11, versículo 14. Não posso eu sozinho conduzir essa multidão de pessoas. Essa é uma das maiores verdades bíblicas que diz respeito à dependência de Deus. Nós dependemos de Deus. Não posso eu sozinho conduzir toda essa multidão de pessoas. Essa é uma responsabilidade muito além das minhas forças. Ele está dizendo: Senhor, não tenho força para levar toda essa gente. É uma responsabilidade que eu não vou conseguir atender. Sozinho eu não vou conseguir. Você pode estar me ouvindo agora e está com um problema familiar. Eu quero te dizer, você pode chegar assim para Deus: Senhor, eu não vou conseguir convencer meu marido ou minha esposa de determinada questão. Eu sozinho não vou conseguir convencer meu filho, filha, sobrinho, neto, neta. Eu sozinho não vou conseguir. Pastor, pastora, missionário, missionária, pode dizer: Senhor, eu não tenho força para atender essa demanda. Eu não vou conseguir conduzir essa igreja no caminho que o Senhor deseja para ser a imagem e semelhança de Jesus. Pastora Renilda, abre o coração para Deus, abra. Eu sei que a pastora já deve estar fazendo isso. E diga: Senhor, eu sozinha não tenho condição de cuidar dos ribeirinhos e cuidar dos indígenas ainda. Simplesmente assim, Deus. Eu não consigo sozinho. Queridos, esse é o terceiro ponto desse capítulo, e que ele gere em você essa dependência. E depois de igreja, o seu estudo, o seu trabalho, fale isso com Deus. Sozinho eu não vou conseguir passar na prova. Sozinho eu não vou conseguir atender ao meu chefe no serviço que eu trabalho, ou prosperar nos meus negócios se eu for o dono deles. Sozinho eu não vou conseguir ter o lazer que eu espero ter. Sozinho eu não consigo. Ou o Senhor me ajuda ou me mate. E você pode ter certeza absoluta, em terceiro lugar, que Ele vai te ajudar. Porque a última coisa que Ele quer é que você se mate. Porque Deus é vida. Eu sou o caminho, a verdade é a vida. E a vida. E ninguém vai ao Pai senão por mim. Ele vai dizer: joia, agora você orou como eu quero que você ore. Você já entendeu que sozinho não dá, né? Então tá, então passa o volante para cá, você vira meu copiloto e eu vou pilotar, porque só eu posso pilotar a tua vida. E Moisés chegou às vias de fato, falou: ó, me tire a vida agora mesmo. Mas Deus não deixa tirar. Deus não deixa tirar. Eu tenho notícias alvissareiras para vocês. Eu tenho notícias maravilhosas para vocês. Já dou uma de antemão. O povo uruguaio entrou em um mês, subiu no segundo. No terceiro mês, chegou perto das nações. No quarto mês, ultrapassou todo mundo. Eu sozinho não poderia fazê-lo. Nem o Glauber, nem o Gonçalo, nem o Fernando poderia fazê-lo. É só o Senhor Deus quem pode fazê-lo. Um país de, imagino, hoje já 3,5, 4 milhões de pessoas, né? Entre 3 e 4, aí eles vão me dar depois o número preciso, por favor, passem para mim. Se bem que eu acho que a gente consegue também no computador, a minha esposa consegue. E um país de 300 milhões ultrapassou os Estados Unidos. Ultrapassou a Alemanha, que deve ter aí entre 30 e 50 milhões de habitantes. Eu sozinho não posso. O Glauber sozinho não pode. O Gonçalo sozinho não pode. O Fernando sozinho não pode. Mas Deus pode. Porque Deus é o vencedor de gigantes. É Ele quem derruba os gigantes. Então, se tem um povo que está faminto da palavra, que ama a palavra, porque só amando a palavra, porque nós não estamos oferecendo imagem nenhuma, música nenhuma, para ficar mais atraente. Só um povo que ama a palavra é que vai dizer: nós queremos mais e mais e mais. E não há gigante maior que possa prevalecer sobre nós. Agora, pegue essa metáfora e use essa metáfora para todas as áreas da sua vida. Não há gigante que prevaleça sobre o teu ser, aquilo que você é a priori. Ser, repito, é maior do que o centro da vida, coração. Eu não estou falando coração biológico, não, né? O centro das suas emoções, o seu campo de pensamento, de reflexão. Isso já é o ser a posteriori. Ele é maior que a sua mente, ele é maior que os seus sentimentos, ele é maior que o seu comportamento, ele é maior que as suas ações, ele é maior que tudo. Tranquilize-se diante de tudo que vai acontecer, está acontecendo e vai acontecer. Nós lastimamos pelo mundo está destruindo a natureza, destruindo um povo, destruindo outro, mas tranquilize-se, porque não há gigante que vá prevalecer contra Deus. Não há gigante. Quem sabe os músicos aí se inspirem, o Espírito Santo os inspire e vocês façam canções assim. Não há, não há, não há. Então, em terceiro lugar, essa oração, oração de dependência de Deus. Eu preciso de ti. Em quarto lugar, a resposta do Senhor Deus. Então, Yahvé respondeu a Moisés: reúne 70 sábios, anciãos de Israel, que tu sabes serem autoridades e escribas entre o povo. Tu os levarás à tenda do encontro, onde permanecerão contigo. Eu descerei para falar contigo e os abençoarei, tomando uma parte do Espírito que há em ti e colocando-a sobre eles. Assim, levarão contigo toda a carga de responsabilidade em relação ao povo de Israel, e tu não a levarás mais sozinho. 70. Separa 70 e eles vão te ajudar a pastorear o povo de Israel. É claro, 99,9 das pessoas, com exceção de um recém-chegado mesmo na fé, tá bem? Chegou ontem, ainda não consegue fazer essa relação. Com exceção de um décimo de 1% ou 1%, vai? 99% já sabe, 1% ainda não. Já fizeram a ponte. Reúne 70 para ajudar a pastorear o povo. Ora, quem reuniu 70 e mandou em comissão? E mandou em trabalho? E mandou em relação ao povo de Israel no futuro? Jesus! Jesus separou 70 enquanto ele ficava trabalhando com os três, Pedro, Tiago e João, que é o trabalho fundamental, central. Enquanto ele trabalhou com os 12, também trabalho central. Pastores, pastoras, para sua igreja, ou faz isso, ou, sinto muito, você não vai ter mais do que números na sua igreja. Não vai ter mais do que números na sua igreja. Ponto. Se quiser inventar, quiser improvisar com relação ao que Jesus fez, ao que Jesus é, ao tabernáculo do Espírito Santo, vai quebrar a cara, vai andar, andar, andar e não sair do lugar. E tem gente que é teimosa, né? Na hora de tomar decisões fundamentais que mudariam a história das suas vidas, da igreja, das cidades, da denominação, não consultam a Bíblia, não oram devidamente e aí vão ficar patinando. Podem patinar o resto da vida, porque não vão passar de números e não vão passar de algumas atividades. Não passa. Simplesmente não passa. Aqui você vê o Jesus cumprindo de novo o livro de números para aqueles que acham e ouvem bobagem de pastores dizendo que o que importa é a graça, o resto vale tudo. É outro, né? E tem um aqui que não é analfabeto, é um grande intelectual, mas ele tem um interesse do vale tudo por causa de outros motivos familiares, tá bem? Então eu quero dizer para você, Jesus cumpre de novo a lei, ele cumpre de novo a Torá, ele cumpre de novo a lei cerimonial, ele cumpre de novo quando ele vê, então, quando ele vem, ele também reúne os 70. Por que não reuniu 40? Por que não reuniu 80? Por que não reuniu 55? Não, ele reúne 70. No caso, não eram sábios, mas discípulos, né, que recebiam a sabedoria do alto, para ir fazer cumprir a grande comissão. Jesus, então, fez exatamente o que está aqui. Eu vou continuar a leitura. E ordenarás ao povo: santificai-vos para amanhã. E comereis carne, porquanto choraste aos ouvidos de Yahvé, clamando: quem nos dará carne para comer? Quão melhor era para nós no Egito? Aí, ó, aquele papo furado. Pois bem, Yahvé vos dará carne para comer. Entretanto, não comereis um dia apenas, ou dois, ou cinco, ou 10, ou 20. Pelo contrário, comereis durante um mês inteiro, até que saia pelas vossas narinas. Olha como estava Deus, hein? E vos provoque náuseas, visto que não colocastes a vossa total confiança em Yahvé, rejeitando o vosso Deus, o Senhor, murmurando em sua presença, exclamando: por que, pois, saímos do Egito? Argumentou Moisés: o povo no meio do qual estou conta 600 mil homens a pé, e tu dizes: eu lhes darei carne para comer durante um mês inteiro. Moisés continua meio apavorado. Será que haveria carne suficiente para todos eles, ainda que abatessem os rebanhos de pequenos e grandes animais, ou mesmo que se recolhessem para servi-los todos os peixes do mar? Diante desse questionamento, replicou o Senhor a Moisés: ter-se-ia, porventura, encurtado o braço de Yahvé? Tu verás a palavra que eu te entreguei e cumpre ou não. Então, se o primeiro lugar é não murmure, o segundo lugar é realmente não se queixe, não murmure nem se queixe, pode ser o primeiro, porque isso vai causar a ira de Deus. Em segundo lugar, a intercessão do profeta de Deus, que reconhece que sozinho não vai dar. Tem a terceira, comissão dos 70 sábios. E agora, a quarta, Deus diz para Moisés uma palavra dura já, hein? Ter-se-ia, porventura, encurtado o braço de Yahvé? Eu quero perguntar para mim mesmo, quero perguntar para você, quero perguntar para todos os irmãos: o braço do Senhor encurtou? Porque se o braço do Senhor encurtou, então os gigantes vão prevalecer sobre nós. Pode ficar com medo do gigante. Agora, se o braço do Senhor não encurtou, então não tenha medo de gigante nenhum. Primeiro, não reclame. Porque se reclamar, aquilo que aconteceu nos 10 capítulos primeiros não acontecerá daqui para frente. Infelizmente, você vai ver que acontece. Segundo, o povo se queixa. Vou colocar na ordem aqui. Em terceiro, Moisés faz o pedido para Deus, reconhecendo a dependência. Em quarto, há um comissionamento de Deus para os 70. Em quinto, Deus pergunta para nós hoje, para mim e para você: o meu braço encurtou? Filho, meu braço encurtou. Estou falando para mim. A palavra está falando para mim. Agora eu vou falar para você. Filha, o meu braço encurtou para que eu não providencie o que eu tenho preparado para você. Meu braço não encurtou. Se você não encontrou abrigo no Egito, onde era a escravidão, ou não encontrou entre os pseudo-santos, pseudo-evangélicos, pseudo-cristãos, pseudo-católicos, se você não encontrou, entenda que o meu braço não encurta. O braço deles tem um problema de atrofia. O braço deles é curtinho assim, né? E eles realmente não conseguem passar disso porque não conhecem Bíblia, porque não tem credibilidade na ação milagrosa de Deus, porque ficam fazendo continha e não sabem entender quando um homem é de Deus e quando uma mulher é de Deus e o que isso poderia acontecer, o que poderia gerar de prosperidade se você abençoa um homem de Deus, uma mulher de Deus, ungidos de Deus. Deus faz assim, ó, eu vou abrir o celeiro para vocês. Mas como o seu braço está encurtado, então se prepara. Se prepara para as pedras que eu vou jogar no acampamento. Em quinto lugar, em sexto lugar, é a coisa mais linda do mundo, derramamento do Espírito. E o derramamento do Espírito vem sobre quem? Vem sobre os 70. Não está falando que veio sobre os 2 milhões. Não está falando que veio sobre um número outro, né, um pouco menor que esse. O derramamento do Espírito e a profecia, ninguém especifica na Bíblia exatamente como foi. No Talmud, eles explicam um pouco mais como foi esse mover, do Espírito Santo, tá bem? Mas eu não vou escapar aqui ao texto escrito da Torá. Então, diz assim o versículo 24. Em seguida, Moisés saiu e comunicou ao povo da palavra de Yahvé. Então escolheu e reuniu rapidamente 70 sábios. Não demore, viu, irmão? Não demore, irmã. Reúna rapidamente, antes que a ira do Senhor fira mais que um pedaço do acampamento, fira o acampamento inteiro. Reuniu 70 sábios, anciãos, dentre o povo, e postou ao redor da tenda. O Senhor desceu da nuvem, falou a Moisés e tomou do Espírito que pairava sobre Moisés e o colocou sobre os 70 autoridades. Assim que o Espírito veio sobre essas pessoas, elas profetizaram, porém nunca mais tornaram a fazê-lo. Foi um momento de derramamento do Espírito e um momento que parou ali, tá bem? Mas houve um derramamento do Espírito que estava em Moisés, Espírito de Yahvé, e esse derramamento foi para os 70. Irmãos, que o Senhor agora, não por um momento, mas por toda a nossa vida, já que o Espírito Santo habita em nós, que ele derrame sobre nós essa profecia, a lei, os dons, a graça, a unção, o poder e tudo que vem acompanhado do poder do Espírito Santo. Que coisa linda esse capítulo, né? Então, o Senhor fez com Israel um momento. Conosco, ele agora pode fazer todos os momentos. O Espírito Santo vem sobre nós. Assim que o Espírito Santo veio sobre essas pessoas, elas profetizaram, porém nunca mais tornaram a fazê-lo. Claro, era um sinal no Antigo Testamento do que haveria no Pentecostes. Mas agora já aconteceu. É Deus nos dando poder, é Deus nos dando capacitação, é Deus nos dando unção para vencer os gigantes que vêm sobre nós. Em quinto lugar, Deus não está com a mão encurtada, Deus não está com a mão mirrada, Deus está pronto a derramar o seu espírito em nós. É só você pedir. Pastor, eu vou ficar maluco, eu vou passar debaixo da cadeira, eu vou passar debaixo da mesa, eu vou fazer de conta no meio do culto que eu sou uma águia e vou sair voando. Não, não vai fazer nada disso. Se você fizer que nem uma águia, você vai cair no chão, né? Não vai fazer que nem nada disso. Ah, eu vou parecer com boi, assim, eu faço o rugido do boi. Não, você não vai parecer com boi. Se parecer com boi, tiver gordinho, a gente vai pegar você para comer, né? Então, não, não, não, não tem nada de maluquice. Não tem nada de maluquice. Esses símbolos que eu mencionei estão lá em Ezequiel, e ser cheio do Espírito é ser tomado pelo poder de Deus, para ser a imagem e semelhança de Deus, para realizar o ministério de Deus, para declarar a vontade de Deus, para reconhecer que só Jesus Cristo é o Senhor. Não tem maluquice. Tem poder para vencer o gigante. Aleluia. Dois homens haviam, eu fico até pensando se o Senhor vai, isso é uma questão de oração particular, se o Senhor vai dar um tempo, dois tempos, três tempos, quanto tempo ele vai dar, mas eu sei que o Espírito Santo de Deus está transbordando novamente. E muito mais do que no primeiro amor, muito mais do que na conversão, muito mais do que numa espécie de segunda conversão, quando foi o discipulado, o derramamento do Espírito, o aprendizado sobre o que significava essa unção, esse batismo. Parece que veio dobrado tudo agora. Parece que está tudo dobrado, irmãos. Isso tudo está à sua disposição e à minha disposição. Versículo 26, para caminharmos em direção ao final. Só para avisar, no. Não é blog, como chama? YouTube. Serão mensagens e mensagens menores. Não trabalharei com capítulo. Mas trabalharei só com um versículo, por exemplo, esse aqui, ou dois ou três versículos, para destacar dois ou três pontos, porque as pessoas que assistem, fui informado, né? Assistem por volta aí de 30 minutos, 40 minutos, então esse é o padrão. Então nós vamos ter o WhatsApp, que é estudo, avançamos um pouco mais e ainda tem esse estudo replicado no blog. Glória a Deus, mas no YouTube nós vamos fazer mensagens. Estará lá no canal. Quando você quiser ouvir de novo, você ouve. Mas serão mensagens. Tem a ver mais com sermão mesmo. Tá bom? Versículo 26. Dois homens haviam permanecido no acampamento. Um deles chamado Eldade e outro Medade. O Espírito também os alcançou e pousou sobre eles, ainda que não tivessem vindo à tenda do encontro, embora estivessem entre os escolhidos. E assim puseram-se a profetizar no acampamento. Mover do Espírito Santo escapa ao nosso alcance. Ele vai além do nosso alcance. O Eldade e o Medade não estavam na tenda do encontro e foram cheios do Espírito. Um jovem correu e foi anunciar a Moisés. Eis que Eldade e Medade, exclamava ele, estão profetizando no acampamento. Josué, filho de Num, que desde sua mocidade auxiliava Moisés, tomou a palavra e rogou-lhe: Moisés, meu senhor, proíbe-os. Contudo, ponderou-lhe Moisés, como Jesus, está ciumento por minha causa? Que bom seria se todo o povo do Eterno, se todo Israel, né, fosse constituído de profetas e que Javé depositasse no seu espírito sobre eles. Lembram dos discípulos? Quando viram as pessoas falarem em nome de Jesus, e eles falaram: Senhor Jesus, o senhor quer que mande queimá-los, que venha o fogo do céu contra eles? Aí Jesus falou: não, quem não é contra nós é por nós. Jesus replicou aquilo que estava em Números, capítulo 11, já aconteceu no passado. Ele replicou, e só que ele replicou dando a dimensão de plenitude, porque tudo que tem a ver com Jesus é plenitude. Então Moisés e as autoridades de Israel retornaram juntos para o arraial. E para fechar, levantou-se então um vento enviado, versículo 20, 31, por Javé, e vindo do mar, que trouxe consigo um enorme número de codornizes, e ele as arremessou sobre o acampamento, e elas caíram em volta do arraial, em todas as direções, a uma distância de um dia de caminhada, uns 30 quilômetros, e cobriam todo o chão em monte com cerca de 1 metro de altura. Olha aí, quem tem medo de que vai lhes faltar algo, eu quero dizer que durante 30 quilômetros, Jesus providenciou codornizes, numa distância de 30 quilômetros até o arraial onde eles estavam. Não tema, só faça a vontade de Deus. Quando você não faz a vontade de Deus, tem só uma consequência: o Senhor se ira e alcança pelo menos um pedaço do seu acampamento, se não alcançar todo ele. Que Deus tenha misericórdia de todos nós. Durante todo aquele dia e aquela noite, durante todo o dia seguinte, o povo passou recolhendo codorniz, é muita codorniz, irmão. Nenhuma pessoa só pegou menos do que 10 homeres, barris dessa espécie de codorna. Então o povo estendeu-as para secar ao redor de todo o acampamento. Entretanto, a carne ainda estava entre os seus dentes, e antes que fosse digerida, no momento, acendeu-se a ira do Senhor, porque a Deus ninguém engana, viu? A Deus ninguém engana. Acendeu-se a ira do Senhor contra aquela multidão. Tá bom, eu dei tudo o que vocês quiseram. Eu ajudei meu servo Moisés, mas essa reclamação, essa murmuração, esse braço encolhido não vai passar em vão, não. Eu vou resolver, eu vou corrigir, eu vou punir aqueles que precisam ser punidos. Acendeu-se a ira do Senhor contra aquela multidão e ele feriu o seu povo com uma praga terrível. Volto a pedir que Deus tenha misericórdia de nós e de vós. Por causa desse acontecimento, o lugar passou a ser chamado Kivrot Hatava, que quer dizer sepulcro dos cobiçosos. Ai daqueles que cobiçam aquilo que não é deles, que eles não construíram, que eles não gastaram, que eles não fizeram nada, mas eles cobiçam essas coisas. Porquanto ali foram enterrados todos aqueles que haviam sido dominados pelo desejo das iguarias do Egito. De Kivrot Hatava, o povo de Israel partiu para Azeroth e lá acampou. Faço desse o último ponto dessa palavra e fecho lembrando a você nesse estudo do capítulo. Em primeiro lugar, não comece a se queixar e murmurar. Em segundo lugar, não minta dizendo que você tinha no Egito pepinos e melões e verduras e cebolas. Você não tinha nada longe de Deus. Você podia ter coisas materiais, mas não tinha nada. Sem Deus, sua vida não era nada. Então, não adianta dizer, ah, quem nos dará carne para comer, pepino, melão, alho? Você não tinha nada. Assuma isso que é melhor. Sem Deus, você não tinha nada. Em terceiro lugar, o modelo da oração, né? Oração. O que é a intercessão de um homem que é amigo de Deus? Senhor, eu sozinho não posso fazer essa obra. Tem gente que acha que pode fazer sozinho. Manda nos seus asseclas, manda, diz que há democracia, em tese todos votam, mas na verdade é esse poderoso que decide tudo. Pode se arrepender, pode se quebrantar ainda. Pode se arrepender, pode se quebrantar. Mas se não se arrepender e não se quebrantar, a Bíblia está dizendo que haverá praga sobre a sua vida, sua família, sobre a sua história. Ele vai destruir uma ponta do seu acampamento, em princípio, e depois vai mandar praga. E você depois vai ficar apavorado. Deus! Por que aconteceu isso? Aconteceu porque você reclamou, você murmurou, você encolheu o teu braço, não ajudou quem tinha que ajudar, o necessitado. Você endureceu o seu coração. Então, acerte-se com Deus enquanto é tempo. Em terceiro lugar, a oração de um homem de Deus e uma mulher de Deus diz assim: tudo o que o Senhor me dá para fazer está além das minhas forças. E para ser a tua imagem e semelhança, está além das minhas possibilidades. E eu não consigo, só o teu Espírito que pode fazer isso. Em quarto lugar, Deus derrama o seu Espírito sobre 70. E Jesus vai usar o mesmo número lá da Torá para referendar a palavra do Senhor, tá bem? Ele podia usar qualquer número, ele usa 70. Em quinto lugar, versículo 23. Depois do derramamento vai voltar a ser falado no 25, mas em quinto lugar, por acaso o braço do Senhor encurtou para que ele não venha dar a provisão que nós necessitamos? Eu tenho certeza. Esperava de uma fonte, não é essa. Eu tenho certeza que o braço do Senhor nunca se encurtou e não se encurtará. Tive a alegria de, em quase todos os lugares, pedir menos do que mais. Entre uma tabela do que era possível mais nessa época, na Igreja Matriz, e uma tabela do menos, peguei alguns tesoureiros duros, e mesmo numa igreja que eu mais amei, e ele fazia de tudo para dar o menos, e ainda tentava, tive que chamar de administrador uma, duas vezes. Ele tentava ainda fazer uns descontos. Então, sempre foi bom perder por amor de Cristo e realizar o melhor ministério, mais equilibrado da minha vida, né? Mas Deus já levou esse servo. Espero que Deus tenha tratado, tenha tido misericórdia e ele possa estar no céu. Mas quero te dizer, guarde isso. Por acaso o braço do Senhor encurtou? Em quinto lugar, não encurtou. Ainda ligado ao quarto ponto que eu falei dos 70, o Senhor derramou o Espírito dele sobre os 70. Em sexto lugar, eu posso ampliar aqui dizendo: você está ciumento por minha causa, porque alguns outros que não estavam na tenda do encontro foram cheios do Espírito da profecia também. Jesus referendou de novo, porque ele passou pela mesma coisa. Senhor, a gente para o trabalho deles? Ele falou: não, para não. Não estão contra nós, são por nós. E em último lugar, Kivrot HaTavá é o sepulcro dos cobiçosos, porque o Senhor veio e derramou com seu braço forte, depois de ter mandado todas as codornizes. Eu quero te dizer que o Senhor vai te mandar toda a codorniz, vai te mandar o alimento, vai te mandar além do que você está prevendo, numa distância maior do que a que você imagina. Deus vai te abençoar. Deus vai te abençoar. Não são os homens, é Deus quem está usando os homens para te abençoar. Mas o último ponto dessa palavra é Kivrot HaTavá, que quer dizer sepulcro dos cobiçosos. Ai dos cobiçosos, que almejam de todo jeito, querem de todo jeito arrumar uma maneira de se aproveitar daquilo que não é deles, que não gastaram um centavo, que não construíram, que não fizeram nada, enquanto esses que melhoraram as suas posses, a posse deles está totalmente desprendido, eles cobiçam. E porque cobiçam, desconfiam. E porque desconfiam, diminui o seu braço. E porque diminui o seu braço, não prosperarão como poderiam prosperar a 30, a 60 e a 100 por um. Então, que Deus tenha misericórdia. E que na vida de ninguém, nenhum irmão, nenhuma irmã, de nenhuma igreja, de nenhuma denominação no Brasil, nas nações, ninguém passe pelo Kivrot HaTavá. pelo sepulcro dos cobiçosos. Que hoje seja um dia de aprendizado tremendo contra a cobiça. Que ninguém reclame, que ninguém murmure, que aquele que lidera diga: não posso liderar sozinho. Que aprendamos que o Senhor separa 70 para ajudar a pastorear. Igrejas maiores aí precisam fazer isso, né? Pode não ser 70, mas com um número específico de pessoas que ajudem a pastorear. Que entendam que o Senhor derrama o seu espírito, que o Senhor derrama a sua carne, que ninguém fique ciumento por causa de outro que está sendo abençoado e que ninguém fique cobiçoso. Pelo contrário, se você não é cobiçoso, você se despreende. Você se despreende. Você abre mão. E quando você abre mão, Deus olha e fala: ah, esse é meu servo. Esse é meu servo e fiel. Ele se arrependeu, como outros homens da Bíblia se arrependeram. E porque se arrependeu, eu vou derramar agora. Ele não está esperando. Eu vou derramar 30 vezes mais, 60 vezes mais e 100 vezes mais. Porque é servo que se arrepende e se torna bom e fiel. Que Deus abençoe a todos os irmãos e irmãs. E que essa palavra cale fundo no coração de todos e edifique a todos. Em nome do Senhor Jesus. Amém.